Tango Serra, chame agora o Centro Recife, frequência 128.8, alterne 133.25. Tá, 17. 325, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, troque o código transponder 5035. 5035, Alfa Tango Serra. Tá, direita poste, corredor Axé. 40155, frequência do controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Alterne 1 no 3325. Papa Romeo Whisky Golf Oscar agora com Recife 128.8, alterne 133.25. Whisky Golf Oscar, chamar Recife 128.8, alternando 133.25. Bom dia, Alfa Tango Serra, confirma, tá? Zona 5, libera a direita na Fox, chame solo 21 no decimal 9. Direita na Fox, solo 21 no 97304. Na 3304, bom dia, prossiga táxi via Alfa Índia para o portão 02. Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, portão 02, tá 3304. Controle o gol no 605, falo que a intenção é prosseguir no RNAV da pista 10. Achetop 9840, Salvador Eduardo Gomes, nível 38. Afirmativo. Formação em curso é a Lima, aguarde coordenação, entendeu, me escuta. Paciente da Lima. Sua autorização, né, enquanto aguarda a autorização? Quanto risco, solo paciente. Segue para a RNAV. Paciente, descendo 2500, 170. Superado, foi Serra Victor 367, está presente, gol 1605. Serra Victor 367, está presente, gol 1605. Mas então, Lima, confirme aí, qual a por hora que está mantendo? Afastando Serra, vamos atingir no nível 080, afastando Serra, pode ser estimado para confiado. Tá, Mike Tango Lima, informa que segunda carta deveria cruzar a passar o nível 110. Está passando agora 105. Mike Tango Lima 1288-1545, Mike Tango Lima Serra Vitor 366, Altar 3663. Altar 3663, complete aproximação, chame torre 18, decimal 6. E os primeiros 90 metros da pista no zero estão indisponíveis. Afirmativo, muito obrigado, 1863. 1605, reporte o Serra Vitor 366. Vem pro Torá, Serra Vitor 366, 06. Prepara a chegada amarela, 8 de maré, 4400. Prossiga. Se encontra na Baité, para o táxi com destino a Ituberá, 062 a bordo. Ituberá ou Veracruz? pessoas, 5 a bordo, é isso? 05 ou 06 a bordo? Bom dia, TAM 3663, 2 milhas do Terra Vita 372. 3663, continue aproximação, aguarde pista livre, primeiros 90 metros, 1 no 0, fechados. Mandando, graças a Deus. 35. 5035, Oscar Juliette. Oscar Juliette, Recife agora, 128.8, alterne 13325. 288, alterna 13325, Oscar Juliette. A volta será Flock, após direto Dalma, após Dalma acena, após conforme o plano até Eduardo Gomes. Ciclone 73 Transponder, frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. O Bravo Eco 9 Lima, aí do, saindo do pátio 5, chame para ingresso da 17, o Lima Zulugou. Está autorizado o pouso para o TAM 3663, vento 0 graus com 4 nós. Livre pouso, TAM 3663. É o controle 118B, a torre, Marcelo, 9840. Marcelo, 9840, protegimento correto, estamos no pátio 3, chantando para o pushback acionamento. Estamos prontos para o pushback acionamento. Autorizado, sinitáxi. Vale a vontade. Fala, Salvador, TAM 3859, pode ser alfa já. Ingresso Juliette, portão 09. Paciente Juliette, Juliette para o 09, TAM 3859. Forte alinhado e pronto, Juliette Bravo Lima, não no 7. É, mano. 5-0, mano. Então, igual 1-6-0-5, final pista 1-0. 1-6-0-5, número 2, para pouso, 1-0, continue aproximação e aguarde pista livre. Atento, primeiros 90 metros da 1-0 estão fechados. Aceite, aguarda. Solo aos 22, libera a direita, solo 219. 219 vai livrar, 3,6 metros. Informe indicado que vai manter. Tem a velocidade indicada, velocidade indicada que vai manter. TAM 3663, bom dia, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, para o portão número 5, 3663. Mike Bravo Uniforme, chame Centro Recife, 128.8, alterne 1-3325. Passagem do King Air, a linha mantém. A linha aí, repórter alinhado e pronto, o Lima Zulu Golf. Quem é que deve ingresso na pista após a passagem? Eu acho que agora o controle 1-9-4-5-4-0-0. O Nomia 05, Solos 24, libere a pista Solo 219. Ele 219, obrigado. Juliette Bravo Lima, decolado aos 25, chama o controle em 1935. 1935, obrigado. Bom dia. Papá, Juliette Bravo Lima. O 050, tá. 050, tá, Mário 9400. Juliette Bravo Lima, contato na decolagem, suba 160, sai da gole. 160, gole, Bravo Lima. Nomia 05, prossiga táxi Alfa, reporte antes da táxi e Juliette. Alfa, para antes da Juliette. Vento calmo. Delta November, confirma Salvador para Sierra November, como é que é? Positivo para Costa dos Coqueiros, voo de cheque após retorno para Salvador. E qual a radial que afasta e a distância? Nós vamos nos afastar pelo corredor forte na magnética 061, 29 milhas afastado de Salvador, Sierra November, Mike Echo, Kilo Delta November. 360, próxima agora centro Brasília, 125. 126, decimal 5. 2655, alterno 1242. Lima. 0115. Frequência do controle é 19.35, torre 1 no 8 decimal 6. Decorado 17 com curva direita, correção, curva esquerda após corredor forte. Salvador, good morning, American 980. Oceano Delta 90 autorizado, decolagem da pista 17 com curva esquerda para ingresso no corredor forte, 1.010. Acionado 0115, o quilo Delta November. 0115, transponder a 1.010, corredor forte, código de controle 1.935, proteja o código de controle. 3.935, controle, o quilo Delta November. A gente confirmando, está no pátio 5? Afirmativo, pátio 502 a bordo. Pátio 502, copiado, para acionamento aqui da colagem, agora a torre 1.9.6, tem um bom voo. 186, grato. Solo, 1605, Ana Juliette. 1605, ingresse. Pode ingressar via Índia, prosseguir Alfa na Índia para o portão 03. Índia 03. Salvador American 980. American 980, copy for level 390, Salvador Recife. Yes, sir, we would like to get our clearance if we can and transponder. We are just about ready for a push. 17. To copy? Yes, we are ready to copy. Ok, o Zero Delta 90, livre táxi para ingresso. Livre táxi, mandar para ingresso, 90. Ok, sir, ready to copy clearance. Pierre Salvador, Recife, set level 290. Take off runway 10, airway upper whisk 58. Take off runway 10, after take off left turn, Puka departure, Puka, Papa uniform Charlie Alpha, departure, Aracaju transition, Alpha Charlie, Juliet, Skok 5177, Salvador control frequency 119.25. Juliette Bravo Lima, autoriza o presente direto Vitória da Conquista? Negativo, Juliette Bravo Lima. Mantenha a saída agora, informo que deveria, que deve passar a posição, deve estar a 15 mil de Salvador, passando o nível 110, conforme a carta. Primativo. Ready to start up and push, American 980. Yes sir, we're ready for start up and push now, American 980. Clear the report for taxi. Okay, clear the push, we call you back for taxi, American 980. Solo T3304. Sua direita, 10 milhas, no rumo sudoeste, passando 075 em subida para 160. O tipo da aeronave, um Bravo Eco 9 Lima. Tá gente do trânsito, vou descendo para 2000, tá 9400. Os dois Zulu, ela está operando ainda com os primeiros 90 metros. Cabeça do 490 metros, após será utilizado os 1200 metros. Obrigado, 12 Zulu. Subal 380, saída Momo. 380, saída Momo, acertado na 840. Pode ir, Momo 888. Ação de ativação, vigilância, mantenha nível 410. Foi proa de maré, chegada maré em Salvador, apoio para defesa. Lima Zulu Golf. Correção, Lima Zulu Golf atende para o tráfego 12 horas, 3 milhas da máxima até no rumo oposto, um helicóptero 500 pés, o Mike Eco Delta. Confirme se tem o mesmo visual. Vai cruzar com ele 120 minutos, só de volta. frequência até retorno Zulu, Lima Zulu Golf. Ike Delta, informa o tráfego 12 horas, 1 milha, mantendo 1000 pés, aeronave Charlie 402, confirma o visual. Temos o Mike Echo Delta, reporte Pitaçu. Bravo Delta, direto conquista. Juliette Bravo Lima, centro. Juliette Bravo Lima. Torre, o Kilo Delta Novembro está alinhado e pronto na 1-7. Tá todo o Kilo Delta Novembro livre de decolagem da pista 1-7, vento calmo. Livre de decolagem 1-7, Novembro. Ao 1-1 pés. Tá pronto, cópia. Salvador, Salvador. Um sobrevoo TGL em Veracruz, o nome teste autorizado alfabeto Juliette. Decolada 1-7 com curva à direita, corredor Axé, código padrão 0151. Frequência do controle em 1-9.35. Torre em 1-8.6. Então, o alfabeto de Juliette, cotejamento correto, tá no pátio da BAP. Confirme que é o B. 2 a bordo. 02 a bordo. Para cima do táxi decolado e chame agora a torre em 1-8.6. Tem um ótimo voo e bom retorno, alfabeto de Juliette. American 980 is ready to taxi. Juliet Taxi America 980, continue taxi Juliet and Alpha report to road short runway 10 and contact to tower 118 small 6, Greenwich 1014. Okay, 101 slated clearance, we'll call tower 118.6, Juliet Alpha is the taxi for runway 10, American 980. Victor Juliette, confirme a autonomia. Chame Recife, 1228.8, alterne 1-3325. 1-3325, muito obrigado, senhor. Juliette 9400, estabilizando a sinal, visual com a pista. 9400, complete a aproximação, torre 18.6. 18.6, 9400. Marque 1-2-6-4, 1-2-4 para trás, ou 1-3-3-4. Salvador, 9400. 9400, tráfego avistado, condição de aproximação, guarde livre pouso, os primeiros 90 metros fechados. Gente, aguardando livre pouso, 9400. Bono 923, copia. 923, pronto, copia. Ciente, chame agora o controle 1-9.35, Kilo Delta November. Kilo Delta 935, November. 9400, livre pouso, vento, calma. Livre pouso, 9400. Meia. Tango, Kilo Delta, Novembro, mantenha 1-1000 pés no corredor forte. 1-1000 pés, corredor forte, Novembro. cotejamento correto? Tá no portão 04, você me pronto para o pushback, acionamento. Sim, é 9, 2, 3. Alfa Victor Juliette, livre o táxi, sempre para ingresso, tá 17. A magnética 061, corredor forte, quilo delta novembro. Copiado. E o estimado para o pouso? Salvador, bom dia, Força Aérea 2301. Força Aérea 2301, confirmando nível 100, tá por seguro? Sim, Matinho. Antes aguarde coordenação, você não me escuta, informação e curta a linha. Gente da linha. 40 graus com 0612, Mike Eco Delta. Eco Delta, livre forte, passar o trabalho. O T9400, solo 41, libera a direita, solo 21, decimal 9. Direita, 1219, da 9400. Salvador, 9400. Táxi 9400. Prossiga táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, para o 9400. Alfa 2301 autorizado Salvador para Porto Seguro, 1 centena. Aerovia Golf 677. Decolador no 0 com curva à direita após o perfil da Coral. 0275 transponder. Frequência do controle 119.35. Torre 118.6. Autorizado Salvador Porto Seguro, uma centena, Golfo 177, decola da 10, meia curva à direita, chega a Coral, nosso código 0375, controle 119.35, 286, Força Aérea 2301. Correto, Força Aérea 2301, pato militar, se me põe para acionamento. Amarelo. Solo 43, frequência livre estacionar, Mike Eclipse.